No ar, mais uma transmissão da Rádio Zerion, programa do lado de cá, volume 4. E abrindo pra gente hoje, Sons and Hours, com a música Fight. E vamos lá, Rádio Zerion, a noite tá só começando. Agora Fiona Apple com Sleep to Dream. Ela que é pianista e cantora, que faz umas coisas muito loucas e mescla harmonia simples com coisa bem legal e sofisticada. Então fica aí, Fiona Apple. I said tell me the truth, but you don't dare. You say love is a hell you cannot bear. And I say give me my back and then go there for all I care. I got my feet on the ground and I don't go. Sleep to dream. You got your head in the clouds. You're not at all what you seem. This mind, this body, and this voice cannot be stifled by your deviant ways. So don't forget what I told you. Don't go around. I got my own hell to raise. I have never been so insulted in all my life. I could swallow the seas twice down all this pride. First you run like a fool just to be at my side. And now you run like a fool but you just run to hide. I can't abide. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds. You're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stifled by your deviant ways. Don't come around, I got my own hell to raise.

cachorros pensando. Isso aí, agora vamos ter um momento bem relax aqui no programa. Então deite no sofá ou encoste a cadeira, abaixe a luz, que no fundo tá rolando Madre Deus com Oxalá, e na sequência vai vir mais Madre Deus com O Paraíso, uma música muito linda. Madre Deus, para quem não sabe, é um grupo português, e eles mostram muito bem isso com essa melancolia que deriva do fado deles lá e tudo mais. Mas aí daí a gente continua em Portugal com duas bandas lusitanas, que é Pluto e Toranja. Pluto com Líderes e Filhos Limitada e Toranja com Ciclo. Então, vamos ouvir aí mais Madre Deus aqui na sequência. Então relaxa, baixa a luz, fecha os olhos. isso aí, vamos continuar em Portugal agora, e a banda é Pluto, com a música Leaders, Filhos, Limitada. Meu pai, quando eu nasci, disse eu para ti, tenho um plano melhor. Vais ter de arranjar outro Deus e ser um braço do bem, seja lá o que se for. Nunca vão dizer, olha tu por ti, mas nunca vão olhar pelo que é teu. Olha tu por ti, mas tudo vem atrás. Tudo vem atrás. Tudo vem atrás. Estou fraco, mano, a derreter. Há gente à chuva sem sair. Vem quem está solto. Mas tudo vem atrás. Tudo vem atrás. Tudo vem atrás. Tudo vem atrás. Tudo vem atrás. Tudo vem atrás. Tudo vem atrás. Se amamos, tem e amamos, olha o corpo faz viver. O verbo desfaz a cor a mais e a dor é só por ver renascer. Isso aí foi Torange, agora a gente vai com Sun Ki Moon, com Convenient Parking. Rapaziada, agora vai vir uma banda que é formada por um pessoal do sul do Brasil que se chama os The Dharma Lovers. E eles são frequentadores aí de mosteiros zen e tudo mais, são budistas. E eles têm umas músicas muito legais que na letra tentam passar uma das ideias da filosofia budista. E essa música que eu vou pôr agora se chama Peixes e é muito bem sacada. Se liga aí na letra. E no fundo aqui tá rolando Jaga Jazzes com Jaga ist zu Hause, que em alemão significa Jaga está em casa. E na sequência, após o Dharma Lovers, vamos de Mid Lake, uma banda que eu conheci hoje, fiquei ouvindo aí pelas ruas. Então nem tenho que falar sobre ele, só ouvi hoje, achei muito bom e decidi pôr aqui no programa. Então vocês vão ficar aí na sequência com os The Dharma Lovers, com a música Peixes, se liguem na letra. We'll be right back. mais a pássaros. Só que cantam sem ruído, som que não vai ser ouvido. Voam águias pelas águas, nadadeiras como asas, que deslizam entre nuvens. Nós vivemos como peixes, com a voz que nós calamos, com essa paz que não achamos. Peixes, pássaros, pessoas, nos aquários, nas gaiolas, pelas salas e sacadas, afogados no destino de morrer como decoração das casas. Nós morremos como peixes. O amor que não vivemos, satisfeitos mais ou menos. Todas as iscas que mordemos, os anzóis atravessados, nossos gritos abafados. Nós vivemos como peixes, com a voz que nós calamos, com essa paz que não achamos. Peixes, pássaros, pessoas, nos aquários, nas gaiolas, pelas salas e sacadas, afogados no destino de morrer como decoração das casas. Nós morremos como peixes. O amor que não vivemos, satisfeitos mais ou menos. Todas as iscas que mordemos, os anzóis atravessados, nossos gritos abafados. Yeah. find another man inside. We like the newness of all that has grown in our garden, spoken for so long. Whenever I was a child, I wondered what if my name had changed into something more productive, like Roscoe. Been born in 1891, waiting with my aunt Roseline. Isso aí, agora Home Life com A Casa. E essa música garanto que todos conhecem. Fala sério, Home Life agride. Então vamos lá, Rádio Zero, Home Life. É isso aí, minha gente. Como não podia faltar, Heriberto Fismonte com a música Louro. E a gente vai seguir a programação, me despedindo já com o disco novo do Wilco, Sky Blue Sky. E a música se chama Shake It Off. E DJ Pedrada vai vir na sequência, dando continuidade à programação de hoje da Rádio Zerima. E vocês fiquem aí na paz, boa noite e amém. Então, quando acabar essa música, já sabe um procedimento. Acabou a música, dá um tempo que DJ Pedrada vai chegar mandando brasa. Então, um abraço, gente. Boa noite. Vamos lá, Rádio Zerima. Souls, no, just about.